terceiro Festival Multicultural Guapo Rock. São 3 dias de uma verdadeira imersão no mundo da arte e cultura, com muita, mas muita música. Dias 22, 23 e 24 de fevereiro de 2019 no Autódromo Nelson Luiz Barro, em Guaporé. Realização Projeto Cultural Guapo Rock, com apoio da Prefeitura de Guaporé e organização da Telurian Produtora. Chegou o Green App, o aplicativo da Rapsódia para Android. Green App. Baixe agora mesmo o Green App na Google Play e leve a Rapsódia na palma da mão. Green App. Mande seu recado, peça sua música e tenha toda a programação da Rapsódia no Android. O aplicativo da rádio que transa a cultura. Rapsódia. 20 horas e 59 minutos. Você está ouvindo Rapsódia, a rádio que transa cultura.